ao teu lugar, Senhor, e toma o meu viver. Ninguém pode cuidar melhor deste pequeno ser. Meu coração precisa do teu cuidar. Minha oração é que venhas me inundar de ti. Ah, melhor coisa foi te encontrar, te conceder o meu lugar, deixar-te me modificar. Ah, agora posso me lembrar que não queria suportar viver sem te ter ao meu lado. Te conceder o meu lugar, deixar-te me modificar.